Novamente acendo a identificação, autorizado de chegada da Mediana para 2010, um ajuste no 020. 020, autorizado via para 2010. Posição 04 Lima, do Pátio 3, azul 5127. Estou autorizado a chegar do Bombadinho para 3.100 e ajuste no 020. Verificou a chegar do Bombadinho para 030, gol 96. Estou autorizado 3.100, ajustado no 020, gol 972. Já 3.020, gol 972. Gol 9775, autorizado Guarulhos, via Pezula 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída São João, Oleda, transição Motiva, curva direita, transponder 5430, controle Salvador 120 do Small. Saída Salvo 1, Sierra Alfa November, Vitor Oscar 1, Leda Transição Motiva. Salvo 1, Leda Motiva, transponder 5430, controle 120, com 8, ou 975. Ou 975, esteja na correta, chame pronto. Azul 27 no 3, no Paulo 48, táxi à direita, Alfa Kilo, 03 Romeu, do Pátio 3. Direita Alfa Kilo, Pátio 3, 03 Romeu, 27 no 3. com 9775 no portão 2, respeito para lá. Zero 9775, chame táxi. Autorização na parte, boa 9775. Ok, voo a turma, confirmando para 3.000. 3.000 ainda, 9.6.3. Ok, voo a turma, 3.000, tá aí, com 9.6.3. Atingi 3.000 com 1972. 72, vai separar 2.000 saídas, ajuste no 020, autorizado o sinal do CPG no seu nosso escorrego, passo estabilizado, reduzindo 2.009, número 2 de aproximação. 7.020, vai separar 2.000, autorizado o CPG, reduzindo agora 219, voa 972. Estabilizou 40, vendo isso. 4062 na torre, 118, próximo ao 95. 1895 à torre, 4062. 3170, vou separar 2006, autorizado sinal do tipo de metro e MS, está estabilizado. O procedimento é como é estabilizado, está 3170. Meia dúzia de nós. Autorizado, azul 4062. 9775, autorizado táxi até o ponto espera, reporte pronto, QNH 1020. 1020, até o ponto espera, reporte pronto, 9775. Tem um ponto de espera. Pelo lado do seu localizador? Afirmo. Com 972, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento para cheque no 70 grau 059. Vente, voo 972, apagando. Sigo 4062, eu falo 59, táxi à direita, chamo o solo 121, quais são? Táxi à direita, Alfa, mantém posição na, no pátio 3, aguardando a posição. Táxi à direita, na Alfa, vai manter a posição no pátio 3, aguardando a posição, Sigo 4062. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 079. Pouso, voo 92. 062, táxi via Kilo, pátio 303, Lima, posição. Ok, via Kilo, pátio 3, posição 3, Lima, azul 4062, um feliz São João. Realmente, obrigada. 9775, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Mantendo zero com 9775. Autorizado final do pista de meu tá estabilizado. Autorizado ST 0020, estabilizado com 222. Alfa, pode confirmar o pista, por 972, posição 01 no Lima, do pátio 3. 01, do pátio 3. 972. Autorizado a decolar pista no zero, vento no 50 graus, 0612 de nós. Autorizado a decolar de 1-0, com 9-7-7. Torre, Santa 3-1-7-0. 3-1-7-0, continue a aproximação, laje pista livre, forma boa e indagou para iniciar a laje durante os próximos segundos. O vento para cheque 1-4-0 graus, 0-5 nós. Gente, está aguardando a atualização de força, Santa 3-1-7-0. Mike Antifox, da ponte 11. São 3170, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 0492. Autorizado, pouso 0, 3775, decolado 04, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, voo 9775, obrigado, bom São João. Obrigado, homem. Boa noite, Stan Mike and Fox na ponte 11. Mike and Fox, prossiga. Olha, se tal autorização de reboque da 11 para a remota 14, já contactado com a empresa. 360, salvou no 360, e a direita ponte completamente visão. Você está com 5 minutos, somente direto lenta. Direto lenta, aguardando o ótimo, obrigado. Mas Fox está autorizado início do reboque, reposte no terno. Positivo, Fox. Thank you. para ingresso no pátio principal. Só confirmando, vai prosseguir para remoto 1-4 do pátio 1. Positivo, 1-4. A 3170 autorizado o táxi até o través do portão 06. Sim, eu já atravesso o portão 06, 3170. Com 226. Seu nome é 2018, chama Torre, meu nome é 8, 95. Que 118, mais 5, com 2285, seu nome 28, decimal 35. 2835, obrigado, bom São João, 9775. São João. Obrigado. Até onde, assim que tiver condições de segurança. Salvador, voo 228, livro Batista. Sente som aos 1-3, passe Alfa Kilo, parte 3, Romeu. Alfa Kilo, parte 3, Romeu, voo 1-2-2-3. Salvador, é o passageiro 2228, nível 180, trajetória da Conquista. 2228, aguarde foto, cargo 1. Para uma cópia 2228. Para Conquista, nível 180, via rota do plano de voo, decolagem 90, curva direita, na água 40. 5435, transponda, controle 1208. Toronto 3520, Toronto Charlie na posição 7, pronto para ser João Pessoa. Caminho está, prepare a UCA. UCA. Passageiro 2228, autorizado por história da Conquista, nível 180, decola da 10, curva direita, saída arco 1, transponder 5435, controle 1208. É o que você vai remoto da 2. Tá pronto para acionamento na remota da 2, passageiro 2228. Obrigado, chame táxi. 3520, só aguardando a ação pessoal. Autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, João Pessoa número 7. Corre 90, curva à esquerda, no perfil da Pucajama, Aracaju. Tempo 434, transponder, controle 120, decimal 80. Autorizado João Pessoa, nível 370, João Pessoa número 7. Pucajama, Aracaju. Confirme por gentileza a saída. É 208 e o transponder não consegui copiar, tá? 320. Eu vou colar aí na pista 10. Primeira curva à esquerda, Pucajama, Aracaju. O transponder 5434. Pula 0, decola, Pucajama, Aracaju, 5434 no transponder, 08 controle, tá? 320. Correto, chame o plantão 7. direito na chuta? 2228. Já iniciou o push? Negativo. Como se iniciar quando ele equipe de solos, é, se está simultâneo com o tono 7, ok? A gente ainda não solicitou, a gente não terminou nenhum embarque, tá? Mas eu vou, eu tô ciente do TAM. Do, obrigado. O 222. 4350, autorizado, senhor Tex. 4350, obrigado, senhor Tex. Obrigado, TAM. 2222. Sessão 3520, 143 a bordo, alternando o Maceió com 25. Autorizado, flat 1 em linha, no bot fecha, novamente pronto, com 520. Ajuste no 030. 620, flat 1 em linha, reporta pronto, ponto de esperança. Sessão 3520. Costa, não, 0, TAM, 3520. 3520, autorizado Daniel, vou colar a pista no 0, né, 160 graus, 4, 5. A gente cola no 0, TAM, 3520. Precisa? Alguma chance para o Aracaju? Não, já comeu meu som. Thank you. 3228 nas coisas. 3228. Tem estimado para o custo? Ô senhor, a gente está aguardando aqui a definição da empresa devido à questão dos passageiros com a qual nós estamos fazendo recomendação. Então a gente ainda não tem uma previsão. Acredito que devido à LOTAN que restringe a operação na pista 1-0, nós vamos fazer a nossa decolagem pela pista 17.